Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Fala moçada, começa mais um Regionautas. Nós estamos aqui com a turma especialista em nada. Isso aí, sou Dark Holly. Apresente-se você, criatura grande. Eu acho que quando eu falei eu sou Dark Holly, eu tava não, me apresentando. Não, eu que tô fazendo o começo aqui, então sou eu que escolho quem vai se apresentar. Vamos lá? Eu sou Dark Holly, de novo. De novo. Se você está ouvindo. E aí, de novo, tudo bom? Tudo bom? Prazer em te conhecer. É porque sobrenome a gente chama. Nome exótico, né? Olá, meu nome é Lissa. É isso. Show. Nossa. Quanto olá, meu nome é Armando e eu sou um químico desempregado. Perfeitamente. Ouviu? Olá, eu sou o Daniel e eu tenho coisas ridículas pra falar hoje. É isso aí, porque o programa de hoje é sobre o mês passado. As notícias mais maravilhosas que o seu editor de jornal não teria coragem de publicar, mas a gente aqui, Regionautas, nós sabemos que o mundo é um lugar zoado e é por isso que a gente vai falar essas notícias que você merece saber que existe. Porque aí você vai saber que você não é tão estranho quanto você pensa. Acredite. Está começando o Regional. Vamos começar com o Daniel. Parece ensino médio, né? É. Você vai falar. Não, não! O professor fica lá na frente. Quem vai falar agora? Aí a pessoa fica lá. Não me chama, não me chama, não me chama. Ou mesmo na universidade, né? É a mesma coisa. Não, não me chama, não me chama. Então, já que vai começar comigo, né? Pra você que não entende o que é paternidade e maternidade, presta atenção na notícia. Você é parecida com o pai, menina americana passa 2 anos trancada no armário em castigo da mãe. Consegue visualizar? Não. Eu não entendi muito bem esse título aí. Por que ela deixaria a filha dela dentro do guarda-roupa por ser parecida com o pai? Vamos lá. É que eu acredito que não deve estar especificando, mas a menina ser parecida com o pai, né? Ela é odiada. Ele é feio. É a única explicação. A pequena George tinha apenas 3 anos de idade quando foi trancada no armário por sua mãe, Açucena Mary Gonzalez, na casa onde vivia com os irmãos em Oklahoma, nos Estados Unidos. Ela ficou 2 anos dentro do móvel até ser retirada quase morta pelas autoridades locais. Horrível, né? Já imaginou? Que isso não é mãe, né? Ela passou 2 anos. Mas aí que tá. A mãe tava confundindo a criança com o pai, né? Ela não sabia até então que era a filha. Porra, ela era tá doida. Confundindo? Poxa. Confundindo, tenho certeza que ela não tava. Era o caso do. Não. Do aí do é o caso de a mãe ter algum problema mental. É. Talvez, porque ela não ia fazer isso com a filha. Ou ciúmes. Como foi o anúncio. O anúncio tá dizendo que foi que ela confundiu aí a filha com o pai. Caramba. Não foi isso que entendi? Você parecida com o pai. Menina americana passa 2 anos trancada. Não é que foi confundido. Não. Eu não consigo confundir um homem de tipo... Eu só 25 tenho... anos com alguém de 2 anos. Eu só tenho uma coisa a dizer. Haja cachaça. Ela devia estar muito louca mesmo. Pode ver, ela odiava o ex-marido, talvez. E olha só, só pra vocês terem uma ideia. A Susana era tão má. A menina, descrevendo, né, me trancou no armário e eu não tinha nenhuma comida, água ou qualquer outra coisa para comer o bebê. Eu nunca saí e só dormia, declarou a Georgia, que saiu do armário com a fala... Maldade. Ela saiu do armário. A fala muito pouco desenvolvida, já que tinha mal pré-escolar. É triste, mas o mundo é um lugar... onde se tem dois. Presta atenção no nível de maldade. Uma mãe, não é sua mãe, cara. Quantos anos de idade ela tinha? Ela tinha 3 anos aqui quando ela foi trancada. Ele falou no começo. Isso. Ela ficou sem comer e beber nos 2 anos que ficou trancada e usava os cabelos para se proteger do frio causado pela hipotermia. A mãe biológica deixou apenas uma xícara para a filha urinar e defecar dentro do armário. Ah, meu Deus. Então, quando você... Agora, quando você olhar para sua mãe, você vai entender que ela é mãe. Por mais que ela lhe bata... Não bata não, né? Ela lhe corrija. Por mais que ela, às vezes, dê um raio, né? Criança, aí você pensa assim, minha mãe é má. Aí você, nessa notícia, aí você vai saber, não, minha mãe não é má, minha mãe é um anjo. Eu já falei aqui antes, criança, algumas crianças são literalmente o demônio, como eu fui. Eu digo, eu admito, eu fui o demônio. Isso não foi criança. Mas eu mereço, eu merecia, ok. Um pequeno demônio. Nos Estados Unidos, um homem saca a metralhadora revoltado por ter que pagar 49 centavos em impostos. Na verdade, já convertido em reais, né? Ele fez isso porque ele estava revoltado de pagar por ele ter lido na garrafinha de refrigerante dele que nessa... Que ele ficou revoltado porque ele leu na garrafinha de refrigerante a quantidade de imposto que ele estava pagando naquela latinha. E o cara ficou com ódio por causa de imposto? É isso. Mas ainda bem que ele viesse pro Brasil, né, cara? Se ele viesse pro Brasil, ele tava ferrado. Aqui é um país de rico, a gente paga quase 200% de imposto em algumas casas. E ele disse que ele não se arrependeu até agora, porque ele faz parte da vizinhança e as pessoas irem lá no comércio e cobrarem imposto das pessoas lá da vizinhança, não tem esse direito, né? É, por exemplo, os Estados Unidos têm histórico disso. A revolução que deu origem à independência deles teve origem aos 2% nos impostos do chá. Mas mesmo assim, nada supera o Brasil. Nada. Não tô dizendo que supera, tô dizendo que... Ele vai ter um desgosto muito grande, ele vai andar armado aqui no Brasil. Por N motivos. Olha só isso aqui, ó. Homem usa furadeira para descascar batatas com técnica revolucionária. O que ele faz para descascar batatas? Ele pega a furadeira, ele coloca a batata, gira ela e aí coloca... Ele encaixa a batata na furadeira e gira ela e pega uma faca e fica... parando a parada. Como é que a gente não pensou nisso antes? Eu me pergunto isso. Porque é algo meio bizarro, né, cara? Tanto é que as notícias estão em sites de notícias bizarras, né? Essa qualidade que trazemos pra vocês e tudo mais. Eu já trago mais um aqui. Na Nova Zelândia, uma pizzaria resolveu dar uma inovada, né? A divulgação do marketing. É, isso. É o marketing? Exatamente. Eles pegaram a pele de coelhos de verdade... E colocaram no outdoor da pizzaria. Era um outdoor peludo. Era um fofinho. Outdoor peludo, fofinho, com peles de coelho. E sangue, e sangue. Deixa eu visualizar. Olha a quantidade de pele. Meu, eles tiveram que matar muito coelho. Eles falaram que eles pegaram esses animais, esses coelhos, né? Eles fizeram tudo de forma legal, todos os documentos lá, como então, tudo certinho. Era de criadouro, no caso. Não. O que eles falaram foi que eles fizeram isso com coelho porque é um animal que se prolifera muito rápido. No nosso Brasil não existe casos, mas existe pra fora aí que né, nem coelhos se são leves. Que elas viraram pragas, porque elas foram trazidas para ser criadas, aí elas soltaram, né? É. E elas se reproduziram absurdamente, elas tomaram contas de áreas gigantescas. Que nem as lesmas de Manaus. O que está acontecendo aí no Brasil agora, que eu estava vendo recentemente, é de jumento no Ceará. Tem tanto jumento no Ceará e eles são selvagens, já não tem mais ninguém criando, que o pessoal começou a bater jumento para consumir. Para consumo. Pelo menos agora tem carne suficiente para... 32 pessoas, se não me engano, avaliaram a carne. Eu tô dando um chute aqui muito absurdo, mas parece que é isso. Agora vamos pensar. Reunião do RH da empresa, né? O que, que a gente vai fazer pra melhorar o marketing? Aí, uma coelho. Coelhos. Como eles chegaram nessa equação? Se eu lá daria a ideia de matar gato. Não, gato não, gato não. Olha, coelho, não. Só um momento, tem crianças e como é naquela pessoa que é a favor dos animais? A peta, aquele órgão. Sabe, é complicado falar um negócio desse. Não, né? Eu entendo, só que eu tô falando que uma vez que vai fazer, que vai matar um animal, eu teria optado por matar o gato em vez do coelho, entendeu? O universo da Kelly se reserva o direito regional de não colaborar com a opinião da lista. Mas continue. Mentira. Continue. E por falar em gato, olha só essa aqui, ó. Ó, gato nasceu com quatro orelhas. Quatro orelhas? Deixa eu tentar imaginar primeiro. Ele, quero tentou, olhar. Ele tentou desenvolver uma outra asa, uma asa. Asas. Olha só, Valerie e Ted Rock adotaram o pequeno Yoda. E olha aqui, que coisa nerd. Depois de sair de um bar próximo à casa deles, em Chicago, Estados Unidos. O problema é, eles estão com gato desde 2006. Aí só agora que o bicho vai ficar famoso. Continuando, o gato tem quatro orelhas. O gato tem quatro orelhas, ele nasceu com uma, obviamente, com uma anomalia genética, eu acho que é evolução. Tipo, procurei gato com quatro orelhas. E aí, como é que vocês imaginam essas quatro orelhas? Ah, tem a primeira orelha, que as duas orelhas que eram para ser desenvolvidas normalmente. É. Aí tem a outra que ele tentou desenvolver asas. Hã? Oh my God! De onde é que saiu isso? Primeira coisa que eu pensei foi no anime Alchemist. Não. A segunda, a primeira coisa que eu pensei foi em Fairy Tail, aqueles os gatinhos lá do... do Fairy Tail. Mas o Fairy Tail ainda não tem orelha, é chifre aqui. Mas... Você lembra. É. Não, mas é igual. É. Imagina um gato usando aquelas orelhinhas de anime. Uma orelha de gato atrás da orelha do gato. Exatamente. Ah, mas essa cena tem no Fairy Tail, aquela gatinha mãe dela, a Charulu, que Charulu. Ela é obrigada a usar orelhinhas de gato. Ela fala, sério que eu preciso ser tão redundante? É por aí, o gato é bonitinho, tipo. Não, cara, é muito feio. O gato é feio por natureza já, com quatro orelhas. Não, o gato não é feio, o gato é lindo. Eu acho que é realmente ele. Quatro orelhas. É uma audição formidável. Ele tá lindo, cara. Ele tá lindo. Kawaii. Ele tá um diabo. Olha, eu só tem umas orelhas parecidas com orelha de onça e mais atrás orelha parecida com orelhas de lince. Uma fileira de orelhas. Eu já vi gatos com asas, que é o sonho da Amanda. Hã? Uhum. Ah, o gato aéreo. O gato tinha asas porque o pessoal brincou geneticamente com ele. As asas não tinham função nenhuma. Elas eram quase enfeites, porque nem músculo para mexer elas tinha. Mas existia. Nossa, tem três tipos de imagens aqui de gato diferente com quatro orelhas, cara, ali. Ah, então é algo um pouco comum. É um marrom, né? é um pretinho, então, meio preto, meio cinza, na verdade. Pois é, é igual o gato que nasce com um olho de cada cor, né? Uhum. Não, cara, tem muita diferença ali. Ah, mas isso daí é normal. Então, eu tô falando. Gato siamês, de vez em quando, aparece com um olho diferente. Olho diferente. Eu queria ter um olho de cada cor, isso é legal. Isso é interessante. E você, Amanda, se você pudesse esquecer alguma coisa a mais de você? Cara, meu corpo já é perfeito. Não. Eu acho. Próxima notícia. Alguém, pelo amor de Deus. Casal acredita ter capturado chupa-cabra no Texas. Chuca o quê? Chupa-cabra. Ah. Eles foram identificar o animal, só que ele tinha pelagem diferente. Ele, na verdade, não tinha pelo. Ele era totalmente bravo. Deve ser uma mutação de alguma coisa aí. O que eu tinha lido sobre isso? Deve ser o cruzamento. Olha só, esse chupa-cabra deve ser um cruzamento com vários animais aí. Porque ela diz na notícia que ele tinha patas de guaxinim e mais algumas coisas diferentes aí. Por quê? Ela pensava que esse animal dela, da mulher que capturou esse chupa-cabra, ela pensou que era um cachorro do Texas, porém assim. É, alguma coisa. Só que ela viu que era totalmente diferente, entendeu? Caramba. É porque já existem algumas carcaças desse animal que foram encontradas, né? Ele já morreu. E a descrição que tem é que ele é exatamente um cachorro. Não, ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Só que as garras dele são muito maiores que um cachorro normal. A dentição dele é mais fina e afiada, é algo mais pontiagudo. É. Né? Os olhos dele são de outra coloração, é algo mais próximo ao branco ou azul. E ele não tem pelos como um cachorro comum. Então é um cachorro turbo, é que nem o gato, que aquele gato foi feito projetado para melhorar a roupinha dele. Então... É, só que esse cachorro ele não esse foi cachorro trabalhado. Esse cachorro não, isso daí foi a natureza que fez daí com ele. E o ser humano leigo, ele vai dizer, ah, é um chupacabra, não sei o quê, entendeu? É porque não se entende também como é com um cachorro, por exemplo. Abre um animal pra tomar o sangue, em vez de comer a carne. Teve uma vez, eu me lembro que isso me lembrou, que uma vez um chinês achou um desde o capial do interior, lá da China, desse plantador de arroz. Capial? É. Capial. Capial, bicho do mato, bicho do mato, essas coisas. É o caipira. Caboclo. Caipira, mas caipira chinês. Ele achou uma vez uma vamos dizer assim, prótese, um... Peraí, mais ou menos. Armando, imita um caipira chinês agora. Yakusoku shimashou. Watashi wa koko o ippo mo ugokanai. Kawari ni oshiete itadakitai. Koko de okita subete, ichibu shijuu. Não dá. É porque a fala de um chinês é meio arredondada, diferente do japonês, né? É. Aí, eu não sei falar Ele é chinês ou japonês? É chinês. Ah, eu ia falar um chinês. Ele achou uma vagina de plástico. Ele achou que era um cogumelo. Ele achou que era um cogumelo, uma nova espécie. Uma vagina de plástico. É, uma vagina de plástico. Aquela de um borracha, né, que eles fazem. É, parece que ele achou que era um cogumelo. Mais ou menos nessa situação. Isso se chama internet informação. Informação relevante. Agora olha só essa aqui, falar em vagina em consolo de plástico. Olha só. Um pescador norueguês achou um vibrador dentro do bacalhau. Em Oslo. Esse bacalhau tava alegre. Ó. Por onde mas que entrou? Tava funcionando. Tu tem que explicar por onde que entrou. Eu não sei. Olha, ele achou na barriga. Essa pergunta foi boa. Ele achou na barriga. Mas como foi parar na barriga? Pois é, porque não, tem o... A barriga fica bem no meio. Então, bem no meio, sabe? Mas sim, tem ainda assim tem várias entradas. Como assim várias? Cara, é por cima ou por baixo? Tem boca. Cara, tem boca. Tem várias outras. Isso, não, por exemplo, cat dog tem duas entradas. Não, qual não, peraí. Qual é as outras entradas nisso do bicho? Qual é a sua boca e qual é a outra? O cat dog tem duas entradas. Cat dog não tem explicação física, biológica. Sério, cara. Nasceu um animal assim. Não, para, bicho, para. A próxima notícia. Só pra fazer um cumprimento adendo. Quem teve a oportunidade, por exemplo, na minha infância, eu só assisti o Ratinho. Cara, só tinha coisa ridícula. O que eu vi mais legal foi um cachorro que o pessoal chamava de gato. Lógico, só no interior do cat dog, né? Ele era um cat dog, só que ele era um cachorro com todas as características de um gato. Eu quero saber como que eles cagam. Como? Ah, o cat dog. Por qual orifício vai sair a... Os 10 F. Tu lembra da centopeia humana? O primeiro cara come e o último cara se lasca. Eu vou ter que ver essa notícia, senão eu não acredito. Eu sou Tomé. Vai lá. Vamos próxima lá. Próxima notícia. Próxima notícia. Deixa eu falar do ciclo do Mac deu. A do norueguês com consolo. Só. Não, não tem nada a ver com do bacalhau. Não, tem a ver porque a Alissa falou que tem duas entradas. Não, ele quis fazer exemplo de cat dog aqui, aí, cara. Eu pensei no cat dog, porque tu entra por cima ou tu entra por baixo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. É, né, tá bom. Ah! Entendeu? Então vamos lá, já que a gente tava falando disso, né? Vou falar de algo nada a ver. Claro, no nosso motivo. Já que a gente tava falando disso. Né, a linha tá específica aqui, né? Seguindo um padrão bastante perfeito. É, o final do programa a gente tá no inferno, né? Vai lá, Alissa. Uma mulher, ela é presa nos Estados Unidos por tentar cortar o pênis do marido dela. Ai, meu Deus. É bom que ela tentou, né? Ela não conseguiu. Amando você. Relacionamento, sabe? Ainda bem. Obrigado. É porque tem mulheres que conseguem, sabe? Eu já vi notícias disso. Teve mulher daqui do Amazonas que ela, né, ela separou do marido dela porque ela foi traída. Aí ela se sentiu muito mal. Aí o que ela fez? Ela chamou o marido dela pra eles irem pra um motel. Lá no motel ela fez um trabalho. E ela e arrancou o membro do marido dela. Além dela ter arrancado, ela pipinou pra não colocarem de volta. Pipinou quer dizer você pega a cebolinha e você tá... Não, você pega o pepino e... Ela pipinou pra que não fosse reimplantado, entendeu? Meu Deus. Porque essa não é o tipo de coisa que a gente acha. Eu tô com medo de dar essas informações e depois chegar e me dizendo assim, não, cara, foi na Amazônia, foi em tal lugar. Olha, eu tenho uma que aconteceu semana passada na Paraíba. Paraíba, terra da Ju. Um abraço pra você, Ju. Na Paraíba, um homem que a esposa traiu ele, ele pegou, sabe o que ele fez? Ele mesmo cortou o membro dele. Eu já vi vídeo. Eu não entendo, tipo, o que rola, tipo assim. Não, mas eu já vi. Ele falou, pede pra sair, você não tá dando conta do recado? Minha mulher tá precisando. Na Deep Web tem esse tipo de vídeo. É não, sério. Não recomendo isso, cara. Não, eu não recomendo acessar a Deep Web porque é difícil encontrar vídeos ali. É bonitinho, normal, entendeu? Normais. Não, se tu tá de pé, tu não quer ver vídeo normal. Cara, ele pegou. Sério. Parou por aí, né? Mas, cara, o mundo é um lugar sujo. Sujo. Eu já tenho. Não, desculpa. O mundo não é sujo. Quem é sujo é o ser humano. O ser humano suja a terra. E a prova disso, vou falar que a gente tá falando. Beck. Não. Eu sou um homem produtivo da minha sociedade e eu trago notícias. Homem produtivo, largou a faculdade? Pai. Eu trabalho, eu estou trazendo informação para uma população. Informação relevante, olha só. Não, mas voltando a esse assunto, só para terminar, eu vi um vídeo de um cara que ele ganhou uma fortuna para ele destruir o próprio pênis dele. E ele diz que valeu a pena. Você como homem, Alissa? Não, Armando. Quanto valeria você fazer isso? Não tem preço. Exatamente. Tipo, como é que o cara vai viver o resto da vida dele assim? Essa é a minha felicidade. Vai ver o cara, ele tinha outras tendências, né? Ele vai usar outra parte do corpo que não interessa, né? Não interessa a gente, né? Não, velho. Pra um homossexual, acredito que não faz falta. Caramba. É um homossexual? Tem que ver um vídeo do Beck. Próxima notícia! O Beck tem esse tipo de vídeo, cara. Pro cara que gosta de anime Yaoi, né, cara? Yaoi é um cara que. Se vocês quiserem procurar Yaoi no Google. No Google, vocês vão saber do que o Beck gosta. Não. Próxima notícia. Como eu tava falando de criança, eu também não quero deixar de falar de criança. A gente tava falando de criança? Não, eu comecei a falar sobre criança. Eu sou pai, para com isso. Aí, ó. Babá tatua crianças e padrasto tenta tirar com o nome na quente nos Estados Unidos da América. Mais inteligente do que o outro aí, né? É. Quem ganhou naquele cara, não. Ele podia pelo menos ter pedido pro guri. Olha, tá bonito, tá? Gostou? Tu quer ficar? Sei lá. Tipo, cortar fora. A babá foi inteligente de tatuar criança, né? E o pai foi inteligente também de querer queimar os filhos com a tirar a tatuagem. Bonito. Genial. Não, eu acredito que ele deve ter pensado, uma cicatriz deve ser mais bonita que uma tatuagem. Mas tem doido pra tudo, mas o problema é que não foi culpa deles, né, cara? E eles que estão sofrendo. Eu queria uma cicatriz no meu rosto. Eu queria uma cicatriz assim, igual a do Kakai, sabe? Que risca aqui a parte da testa, até perto da sobrancelha. Aí debaixo do olho aqui até a bochecha. Pra que quando eu andar na rua, ninguém vai querer te roubar, cara. Eles olharem pro meu rosto e falarem, esse cara é perigoso. Não, porque. Qual que é o nome daquele personagem que cometa? O Scar. Scar. Mas ele tem um X, né? O X é melhor. Não, mas a verdade é essa, uma cicatriz dá um status pra pessoa. Tem um personagem no quadrinho do Frank Miller, Sin City, que vamos dizer assim, é o cara de bunda. Que ele levou um tiro de 12 na cara. Vamos dizer, eu estou falando bunda porque é a forma mais educada de dizer o nome dele. Tá bom. Aí ele levou um tiro de escopeta na cara e sobreviveu. Todo mundo respeita ele. Ele pega a mulher, ele é feio. O cara dele é toda troncha, mas quando ele conta a história dele, ele ganha o respeito de qualquer um na hora. E é impressionante também como ele saiu da linha, né? Eu tava falando da babá que... Não. E se ela foi pra cadeia e quer dar um presente pro guri? Olha, pro guri, todo mundo vai te respeitar, mas dá uma tatuagem considerada. Só pra explicar direitinho, mas aí a mãe que deu a cicatriz, né? Ó, de acordo com as informações da ABC News, né? Ela usou um kit caseiro para tatuar dois menores de 13 anos. uma das meninas teve o próprio nome escrito no ombro. Quando Melissa e o namorado voltaram, tentaram retirar as tatuagens, mas em vão. Jane, deve ser o pai, parece que é o pai, né? Jane. Chegou a usar uma lâmina de barbear quente para apagar a tinta. Filha, vem cá! Só um momento. Aí quando a lâmina tá, sabe aquela cor vermelha? É. Brilhosa. Morde esse algodão aqui, morde essa camisa do papai. Bem devagarzinho, bem. Doce, né? Bem. Isso, aí vem tirando, né? Que a pele vai saindo. É, porque afinal na cidade as crianças se regeneram, né? Dá até pra cortar o braço que cresce outro. Justamente por elas terem esse poder de se regenerar, que o pai lá foi lá e fez isso. Exatamente, os meus filhos vão se regenerar. Mas olha só. Só um momento. Pra você que não consegue visualizar essa cena, você pegue agora a sua faca, quente na boca do fogão, pegue a sua manteiga, coloque em cima da mesa, aí passe a faca no meio da manteiga. Você vai ver o que acontece com a pele do ser humano. De uma criança, mas exatamente também. Mas se tu pensar, foi até meio babaca. Tipo assim, a menina se chama. Como é que é? Tatuar o próprio nome é uma coisa babaca. O nome de alguém demonstra carinho, mas quando tu tatua... Mas não foi ela que decidiu. Não, pois é, mas foi babaca. Foi decisão das crianças. Não, foi babaca tatuar. Não, decisão da... Pelo que eu entendi, foi decisão do tatuador. Pois é. Da babá. Foi da babá das crianças. Não, acho que elas entraram de um acordo. A notícia não fala, mas parece que foi um acordo. Eu acho que foi um acordo. Xana, tatua, eu tatuo. Faz a tatuagem aqui, tá bom. Ela fez o nome das crianças. Porque é babaca, porque é assim, é que nem tu colocar o crachá de um funcionário. Ah, João, tu sabe? Isso tudo bem, é prático, mas não. Agora, na tua própria pele, teu próprio nome. Isso não é babaca, sabe o que é babaca? É você tatuar o nome, por exemplo, de alguém que você ama. É. Aí terminou o relacionamento, você vai odiar, principalmente uma parte do corpo que você enxerga. Ah, não, só tatua o nome da sua mãe, do seu pai. Não, tatue. Não, cara. Se for pra tatuar, eu recomendo o Tinder que sair 6 meses, né? Pra você depois, cara, se arrepender, sair, não tem problema. Agora, se você gostou, depois manda fazer. Realmente, a coisa mais babaca que existe no mundo é... Tatuar o nome de alguém. Tatuar o nome de pessoa. De namorado. De namorada, de namorada, de qualquer pessoa. Não tem nome, não. Jamais. Que bom, né? É. Então, se ela não tatuaria o nome dela nas costas, o meu nome nas costas dela ou em qualquer outro lugar, então quer dizer que ela me ama de verdade. Então o que você tatuaria? Não, na verdade, não é que ela me ama de verdade, que ela é inteligente, só isso. Só isso. Você não, porque você quer colocar tatuagem. Eu não sou babaca. Tu não é babaca. Porque também o nome de uma pessoa significa que você é propriedade de alguém, em algum momento. É. Ei, tem uma notícia interessante, não é de abril, mas já que a gente tá falando de tatuagem, um cara, sei lá, de um canto lá da Europa. A menina, ela conheceu esse tatuador em um dia. No mesmo dia eles ficaram juntos. E depois desse dia eles se casaram. No dia anterior, antes dela se casar, ele tatuou o nome dele em alto relevo na cara dela todinha. Isso é. Cara, eu vi a foto, tava feia. É. Ela e a menina é linda. Era. Depois dessa corrida, ela ficou. Mas eu tive um caso pior de uma menina que traiu o tatuador e ele desenhou um peru na cara dela. Isso foi pior. Isso foi pior. Moça, veja bem a profissão do seu coisa, que se ele for vingativo, o negócio é pra sempre. Tem duas notícias sobre tatuagem também que eu gostei. A minha ex, ela gosta muito desse negócio de maquiagem, né? Ela mostrou a imagem do cara, o cara mais tatuado do mundo, que ele tá no Guinness. Ah. Ele nem tem mais pele, ele tem uma mancha preta colorida em cima do corpo dele. Ele tem desenhos. Isso. E pegaram ele e passaram uma... É base que chama? Sabe, ou não, sei lá. Base. É base, passa pra que parece cor de pele. Eu vi. Corretivo ou base? Pode ser. E passaram no cara e ele voltou literalmente a ser um ser humano. Completamente sem tatuagem. É claro que só superficial, porque tem que tirar aquilo, né? Isso daí é... Vocês podem procurar na internet, aí tem a imagem dele do lado e do outro. Mas vocês sabem pra quem, mas sabe o que acontece quando esse cara morre, né? Ele fez isso daí pra fazer um comercial. A propaganda da base lá, que era boa. E outra foi que o pessoal dos Estados Unidos, obviamente sempre lá, né? O cara tava pagando pra alguém tatuar na testa, pagando 1 milhão pra tatuar na testa definitiva. É uma frase, eu sou contra o racismo. Alguma coisa assim. Ah, eu ganharia 1 milhão e depois eu apagaria. Flamengo, ah, manda. Não tem como de retirar, não tem como apagar a tatuagem. O homem da queijo, né? Não tem como apagar a tatuagem, já tem anos, antes. Não, ficar. Mas tem um período de tempo pra ficar com aquilo na pele e aquilo é uma forma de protesto. Aí eu só pagava. Ah, então eu tatuava de boa. Por 1 milhão. 1 milhão eu tatuava, não tô nem aí. Não, faço isso por 1 milhão. Eu tenho uma opção muito melhor que isso, se eu aparecesse com uma mala de 1 milhão na tua frente, eu acho que isso. Eu tatuaria, porque pra tirar uma tatuagem. Pra tirar uma tatuagem fica em torno de 10 mil, 15 mil. 1 milhão, cara. E tu sabe? É nem 1%, né? Não. O negócio é porque é caro tirar uma tatuagem. Por isso que as pessoas não. Ah, eu trocava de pele. Eu trocava de pele, mandava tirar. Mano, eu tenho 1 milhão pra trocar de pele. E tem também a questão da morte. Porque só pele tu tem, né? Carne não, só as carnes. Lembrando que ele é uma pessoa que não tem pecado. Pura. Ele é uma pessoa pura. Eu acho que isso vai em todos os programas, não. Né, cara? Não. Como dizem, né? O pecado está na carne, só que o nosso amigo ele não tem carne. É isso aí. Então ele é uma pessoa sem pecado. Então não dá pra tatuar osso. Dá pra batalhar, né? Tá doando a pele. Mas não sei se vocês sabem, mas a Yakuza paga por pele humana. A máfia japonesa. Os, e o Beck tem mais pele que nós. Os guerreiros dela são tatuados porque quando eles morrem, imagina só, um cara gordo, né? Aí ele morre, tira a pele dele e aí vira o casaco de alguém. E custa milhões. Sério? Não tá falando sério. Eu tô falando sério. Abajur de pele humana. Mas tem que ser tatuagem bonita, porque as tatuagens da Yakuza são lindas. É, cara. São dragões, E levam décadas pra serem feitas. É, são dragões, são flores, cerejeira, aquela coisa que... São muito lindas as tatuagens. Cara, mas eu só acho que... coragem pra usar um casaco desse. Não, né? Primeiro, não. Primeiro pra ser da Yakuza. Pra ser da Yakuza, né? Yakuza já é. O cara olhou e assim: desculpe, eu falei com você. Aí ele amarra um pano e amputa os dedos. O pior ainda, o plano da família. Tipo assim, a gente tá com esse cadáver, morreu meu parente, ele é da Yakuza. E aí eu vou ter que pagar o caixão. Ah, me dá o braço dele, que o braço dele tem uma tatuagem maneira aí. Já pagou inteiro. Olha, tira de bonela. Se tu fizer alguma coisa errada, ou tu corta teus dedos na frente do chefe lá, ou ele te mata. E às vezes, se os teus dedos não valerem o que ele acha que valeria, ele tem que cortar o braço, tem que cortar alguma parte do corpo aí. É isso aí. Você tem que pagar pelo preço do seu trabalho. Se você não cumprir o seu trabalho, você paga no seu corpo. Aposto que o cartão da Yakuza tem doador de órgãos constantemente. Precisa de um órgão. Nossa. Eu falo, o homem. Ela já tá tomando conta do programa. Eu falo. Nossa. Só vejo a aura delas. Dos Estados Unidos, o homem ele mata o próprio amigo e depois disso ele guarda a cabeça do amigo pra conversar com eles. Armando, bora aí. Que convite, hein? Não quero esse convite, não. De homem, principalmente. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Amigo é pra essas coisas, né? É pra acudir o homem. Você acudir. Nesse caso, a namorada do assassino, né? Ela disse que ele já praticava há 2 dias. Conversação não. Tava praticando tortura nesse amigo que ele matou depois. Ah, amigo? Amigo? Nossa. Já vinha 2 dias que ele vinha torturando o amigo e depois ele resolveu matar, jogar o corpo e ficar só com a cabeça, porque o plano dele era ficar só com a cabeça do amigo, caramba, pra ele manter a conversa com o amigo. Caramba, cara. Foi isso. O monólogo ia ser algo. Não. Aí, que papo profundo, hein? Segundo a polícia, esse cara, o assassino, ele é praticante de vudu. What the fuck? Vudu. Deve ser vudu. Não sei. É vudu, é vudu. Eu acho que eu sei. Eu acho por que isso eu tu sei. Perguntou que é vudu, né? Vudu. Que pode acontecer se tiver errado. Ah, é vudu. Errado. Tem rituais que eles secam a cabeça dela ficar pequenininha, tamanho da palma da mão. Como é que seca a cabeça? Tem que tirar o crânio? Tem que tirar não, é tipo caldo, água quente, e a cabeça vai encolhendo até ficar... Pequenininha? Com o osso dentro? Pequenininha. O osso encolhe, cara. O osso encolhe? Não. Vai. Não. Vai, velho. Tudo bem que eu vou fazer o teste contigo depois pra ver se é verdade. Vai, não. Esse caso, ele só foi descoberto porque uma assistente social, ela encontrou o crânio do cara que filmou no jardim, no momento em que ela foi recolher cogumelo. Ah, então ele tirou o crânio e deixou a pelinha. Foi. Caramba, cara. Caraca, bicho. Tipo Leatherface. É uma pergunta. O cara passou 2 dias praticando tortura. Será que esse moleque não se tocou? Que tinha algo errado? Um colega dele? Nossa. Não, eu gosto de ser malinado. Ele é o quê? Ele vai, vai ver, o cara aprendeu, né, o amigo. Nossa. Ah, ele aprendeu. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo é coisa pra se guardar. No início, no final do ano passado. Teve um caso lá no Ceará que um amigo brigou com outro e arrancou a cabeça dele e andou por vários quarteirões com a cabeça do parceiro. Isso tá só numa tendência do século XXI? Não, isso é comum já. Eles faziam isso, o pessoal do tempo da Roma, matavam as pessoas e colocavam a cabeça em estacas. Cara, isso é a Revolução Francesa. Né? A cabeça é um símbolo de status, antigamente era, quando se matava o guerreiro da outra tribo que ficava com a cabeça dele. É, aí o tempo da Segunda Guerra que gera os cálculos da cabeça. Então isso aí é mais uma manifestação mimimi, né? Tem outras também que o pessoal tirava a cabeça pra tomar alguma coisa dentro que dizia que tava tirando os poderes. É, cara. Ah, interessante. Isso é só dor de cabeça. Próxima pergunta. Que pergunta? Próxima pergunta. Ô. Após 16 anos de dor, inglês decepa a mão em guilhotina caseira. 16 anos de dor na mão? Ele teve um acidente, aí o que aconteceu? Ele ficou com defeito na mão. Só que ele ia lá no hospital, lá, só que não queriam operar a mão dele. Aí ficou com raiva, pegou, fez uma guilhotina lá pra ele, tentou decepar a mão dele. Tentou não, né? Ele conseguiu. Ele meio que conseguiu, só que a mão dele não cortou totalmente. Ele pegou e teve que cortar com a faca depois. Cara. Esse com certeza era um tipo de masoquista. Sabe qual é o lance? Não. É porque a guilhotina tem que ser curva. Eu acho que ele fez uma guilhotina reta. É, sabe? Tipo, é verdade. Porque ela tem que ser pesada e tem que ser curva. É, curva. Inclinada assim, sabe? Tipo, um raio inclinado. Ela tem que ir cortando assim, ó. Ah, ela não tá reta. Se ela levemente inclinada. É, levemente inclinada a lâmina dela. Ela tem que ser um quadrado com um triângulo. Um triângulo deitado. Um triângulo isósceles, basicamente. Pois é. O plano de saúde desse cara deve ser maravilhoso. Ele disse, ele vai fazer isso com o resto do braço se continuarem a não quererem atender ele no hospital. Nossa. Cara, isso só me lembrou aquela cena do Game of Thrones, quando corta o braço daquele brother lá. Eu sei, eu não lembro o nome dele. Tipo, do nada, sabe? Pô! Ah, você é o filho do Lannister lá? É, sou. Ah, então pega. Ele tem que ir para o Westeros, velho. Olha, tu falou em mão, aí olha só, essa camisinha que pode ser colocada com uma mão. Uma marca de uma coisinha. Pega uma mão. Não. Deixa... Uma mão, uma mão. Ah, meu Deus. Tá. Ah, agora sim. Agora eu achei uma. Olha só como o homem, a necessidade. É a mãe da descoberta, olha só. Uma marca conhecida chamada Wingman. O Wingman ganhou o prêmio IF de Design 2014 na categoria Medicina e Saúde, onde um holandês, aonde mais Holanda, né? Holanda. Próximo à Suécia, que não, né? grandes filmes, produções do gênero adulto. Ela ganhou. Sempre sabe é. Coisas, né? Enfim, ela ganhou por ter criado uma camisinha que o homem possa colocar com uma mão. Porque veio da reclamação das pessoas falando que o ato de colocar uma camisinha é uma coisa triste, porque sabe, tu para lá, não amor, peraí, vou colocar, aí tu fica lá. Sabe quando tu coloca uma meia e não quer entrar no pé e fica lá? Os caras reclamavam que... Peraí, tu coloca a meia só com uma mão? Não, eu coloco... Tu já tentou colocar só com uma mão? Não, eu coloco com duas, só que tu... Ainda assim, é um ato meio espalhafatoso, né? Porque eu tenho que sentar, colocar a meia, né? Então, a grande reclamação era... Ah, colocar a camisinha não é sexy e corta o clima no meio do... É, com o homem que já usou, né? Tu... Olha só, o design dela, a camisinha tem que ser colocada um pouco mais de 5 segundos. Ela é... Só explode. Ela vem com uma base de... Um anel plástico que deve ser centralizado. Você tem que ir levando. Basicamente, eles melhoraram a tecnologia. A forma de colocar a camisinha. É. Tu quer visualizar como ele disse em torno de 5 segundos. 1, 2, 3, Já foi, já tô no nomezinho. O que eu entendi foi que após você abrir o plástico, você tem 5 segundos, senão acontece alguma coisa de errado. A embalagem vem toda feita pra ser colocada. Tipo assim, quando tu abre uma camisinha, tu só rasga um plástico e joga fora e não tem nenhuma ajuda, nenhum apoio. Isso. O plástico, dessa daí... Tem que rasgar, tem que tirar um pouquinho da pontinha. É. Aí depois pegar com uma mão demorado. A aula de sexologia, vamos lá. Ele pode dar aula, que ele é biólogo. Não, ele não é biólogo, ele é químico. É a mesma coisa. Não é. Eu poderia descrever pra ti as propriedades físicas e químicas de uma camisinha. De um corpo também. Física, da camisinha. A gente sabe qual é, né? Próxima notícia. Sabe o que eu tava visualizando? Eu não entendi a tua notícia. A notícia é que agora a gente pode colocar a camisinha com uma mão e ir rápido, sem cortar o clima no meio do bem bom. A gente vai ter que usar, não pra nós, mas pra pessoa que tem que... Só tem uma mão, aquele que acabou de cortar a mão dele. Exato. Ou aquele cara do Game of Thrones também. Economia de trabalho, né? Porque... É chato. Ergonomia pura, cara. Sabe o que eu visualizei? Como ele falou que tem anel, sabe o que eu imaginei mais ou menos? Saca aqueles brinquedinhos que é uma mola que tu deixa em cima da escada e vai clen, descendo a escada? Eu imaginei aquilo, várias molas juntas, e você encaixa e puxa as molas e elas se encaixam. Acho que é mais ou menos assim. Eu também visualizei assim. Porque eles falam que a embalagem ajuda, depois ela solta, então. Então a embalagem faz parte do processo todinho. Vai colocando com uma mão. Sai. Economia por Armando. Economia por Armando. E aproveitando a notícia de camisinhas, ou não, na Austrália inova colocando cabeleireiras nuas. Olha que delícia. Austrália, é? Tu tem endereço? Eu quero saber. Tô falando na Austrália. Tipo, Austrália é um país que eu não vou. Ah, não, lá perto da Oceania, até coisa dos seus anéis, todo nerd tem que ir. Pra Nova Zelândia eu vou, pra Austrália não. Todo nerd, é perto, na esquina. Pra Austrália não vou. Agora eu vou pra Austrália. Olha, o Salão na Austrália resolveu atrair clientes pelo atributo das suas profissionais. Até aí tudo bem, né? Só que em vez da cabeleireira comum, a solução encontrada foi tirar a roupa delas. Eu apoio. Que eu tô vendo aqui... E eu apoio. Me alegra muito. Elas não são feias. É. Tem uma aqui um pouquinho levemente barriguda. E eu ainda digo mais. Essa prática tem que ser incentivada dos 18 anos até os 28. O que tu tá falando, cara? 8 anos, que isso? Não, dos 18 anos até os 28. Até os 28. Eu sou totalmente contra. É porque não tem salão de macho. Porque ela nunca foi no clube das mulheres, essas coisas. Olha aqui, ó. Além do corte, o salão também oferece uma série de capilares, danças privativas para o cliente mais exigente. A direção também garante com as cabeleireiras mais bonitas da cidade. Vocês no Mulheres não reclamam que a gente não é método sexual o suficiente, que a gente não se cuida? Vai se cuidar, parte de embora. Eu vou cortar cabelo 2 vezes no mês. Cara, eu vou me barbear. Se tu for daqui lá pra Áustria. Eu vou me barbear. Né? Vou me barbear. Se eu morasse lá, eu me barbeava todo dia, sabe? Crescer um pouquinho. Dá pra barbear. E ela me barbear, cara. É uma boa, cara. Olha aí, tem que trazer essas paradas. É bom que pra tua casa não voltaria mais, né? Próxima notícia! Muda logo pro outro salão. Por falar em camisinha e depois nas gostosas em roupa, né? Lembrando que é uma mulher que tá falando gostosa. Porque se um homem falar gostosa é ofensivo. Se for uma outra mulher, ela tá. Não, ela tá dando. Ela tá admitindo a derrota ou coisa parecida. Não pode admitir a derrota também, não. Então, o dono do maior pênis do mundo, ele não está no Guinness Book. Porém, né, o jornalista afirma que ele, o dono do maior pênis do mundo, realmente tem o maior pênis do mundo. O cara chegou lá no dedo lá. Foi no palmo. O pênis dele tinha 23 centímetros. Ah, não. 23 centímetros quando mole. Olha, pra vocês terem uma ideia, cara no início de 2012, ele foi barrado no aeroporto porque achavam que ele tava armado. Armado, com um objeto muito agressivo. E aí que nessa história toda aí, o segurança, o guarda, né? Ele apalpou, inclusive, o cara pra ter certeza de que não era uma arma. Inclusive, ele jogou pó dentro do peito do cara. Pó? Que pó, pra ver se não era nada explosivo. Entendeu? Não. Ai, cara. Foi isso que aconteceu. Não. O dono da maior feliz do mundo. Ele tem que andar com uma carteirinha. Eu tenho o maior feliz do mundo. Isso daqui não é arma, isso daqui não é explosivo. Tudo não é nada. Vai lá. O que o dono do maior feliz do mundo fala é que ele acha isso tudo muito engraçado apenas. Não, a gente também, cara. Ele fala que isso é muito incômodo pra ele. Ah, não, não é não, cara. Ele não é. Incômodo, ele não usa 100% do potencial dele. Ele fala que ele não consegue manter um relacionamento por muito tempo devido ao pênis dele ser extremamente grande. É, um cara que tem um membro muito grande... Ele é um ator pornô e ele pratica o sexo, porém ele não consegue manter uma relação. Não. Ele não. A ereção também. Ele tem uma hemorragia, né, cara? Agora. Metade do sangue dele... Vai tudo. Ele fica amarelo, né, e desmaia. Haja Red Bull, velho. Haja Red Bull, velho. Essa notícia foi dada pela gente, não... Porque é isso, né? E ela fica olhando, que ela tá só olhando pra tela aí, já pra ver. Não, ela porque aqui na tela realmente aparece um cara com... O cara! O cara com a arma dele, né? Com a arma dele, como ficou bem colada e um negócio assim, batendo lá pra dentro do joelho dele, né? Ele tá com a espingarda dele engatilhada? Exatamente, foi esse mesmo cara. Não queria dar mole, mano. Ai, olha só, a gente tá falando sobre sexualidade muito hoje, olha só. Chinês maluco tem coleção de 5 mil sutiãs que decoram a casa dele toda. Parede, né? É chinês japonês. Imagina um tarado. Um tarado chinês. É oriental. Não tem esse negócio, é chinês, é japonês, é taiwanês. Tem olho puxado. Não. É asiático, asiático. É porque ele pensa assim, é preconceito, eles não têm preconceito com chinês. Não, cara. Chineses, russos e japoneses, não importa o quanto tu faça na tua vida, sempre vai ter um deles que vai fazer muito melhor que tu. Tu pode estudar o quanto for. Tu pode estudar matemática, vai ter um chinês, vai ter um garoto chinês que vai ser melhor que tu. Mas a questão é que ele já nasce com drive USB. Sabe qual é o ditado da parada? É porque o brasileiro pensa, pô, cara, o chinês vai lá e faz, tenta fazer alguma coisa e ele não consegue, né? Aí se o brasileiro vai, pega e tenta fazer alguma coisa, só que ele nem vai tentar fazer alguma coisa. Já que chinês... A gente desiste antes. Já que o japonês não conseguiu fazer, por que eu vou conseguir? Esse que é o problema da população. Se ele lá não conseguiu, imagina eu. Eu não vou conseguir mesmo, cara. Eu trabalho sem nem tentar. Quando surge esse tipo de problema, eu tento enfrentar, eu tento... Awesome. Se ele não conseguiu, é porque ele não foi... aos extremos, né, cara? Olha só aqui. Ó, ele exibe a casa dele, faz tour, e as pessoas perguntam de onde veio a ideia de colocar sutiãs, qual é o preferido, essas coisas. Ele nem liga, cara, mas ele gosta porque ele acha fofinho. O Lubeck tá dando essas notícias assistindo anime. Eu não sei como ele faz isso assistindo... Ele não consegue aproveitar 100% de um anime, cara. Pra mim tem que ter o áudio, tem que ter a tela, tem que estar em full screen, senão não dá certo, Você cara. Duvida da minha capacidade mental. Meu amigo, tu tem um olho bom, só isso. Não é a tua capacidade mental, a capacidade mental de uma pessoa que desistiu do seu curso. Na China, o chinês ele resolve vender um pote de ar puro por cerca de R$1.800. O cara estava indignado. Um pote, aliás, desculpa, um pote com ar puro, porque ele estava totalmente indignado com a qualidade do ar de Pequim. Ah, é? E aí ele resolveu fazer o próprio protesto dele, leiloando esse pote de ar puro. Olha só, eu quero fazer protesto desse tipo, quero fazer protesto ganhando dinheiro. Ele ganhou o equivalente em real a R$1.800. Que nem 5.250 yuans. Porque dinheiro chinês só tem nome, coisa meio chinesa. Tipo, Li Hong, Yu. Cara, mas. Oi, Cara, tem um cara. Sabe que tem um cara no YouTube fazendo protesto igualzinho a esse? Ele. Ou no YouTube, não, no Mercado Livre? Tem. Vou ter que fazer protesto desse pra tiara. Ele tá vendendo a capa mágica do Harry Potter por 10 mil. Onde tá o protesto? Mas qual é o protesto? É porque ele tá vendendo uma capa aí. Não tem protesto aí, caramba! Aqui o cara tá protestando por medo da China, entendeu? Totalmente. Cara, mas... Esse é o protesto. Não sei se tu entendeu a definição de protesto. Não, eu vou protestar. Capa do Harry Potter 10 mil, por favor. Protesto. Pena que acabou o Harry Potter. Capa invisível. Capa invisível. Capa invisível. Ele vendeu a capa do capa invisível do Harry Potter. Só que o problema é que é a capa invisível. E tem foto dele com a capa assim, segurando a Ah, agora eu entendi. Agora tu sacou. Agora entendi. Eu vi isso no YouTube. No YouTube não. Comprei a capa de visibilidade do Harry Potter. Eu vi isso no Mercado Livre. Não, é exatamente. Tem. É igual aquela história do rei que é. Só quem era burro de coração, alguma coisa assim. Não, só quem era burro que não via ela. Só que era burro. É, que não... quem era inteligente visualizava o tecido, né? Todo mundo, meu Deus, estou vendo. Estou vendo. Adorei esses trabalhinhos. Foi babado, esse babadinho na roupa. Os detalhes é em. Pois é. Arte deco. Eu acho que o cara gastou uma quantia de ir lá numa cidade de floresta e voltar, capturar o ar, fechar a tampa bem fechada e voltar, né? Acho que ele teve um gasto de. R$100. 15 minutos. Não, R$500, vamos colocar aí. 15 minutos. Como, cara? Cara, 15 minutos. Pra eu sair daqui, pra ir pra estrada, muito longe. Mas o problema é que Pequim tá rodeada de... Não sei do que tá rodeada. Não. De fumaça, tá falando das palavras. Mas, cara, lá é a China. Certamente tem uma montanha, algum monte, que tem um velho lá, algum monte. Que, quantas vezes esse cara foi lá, pegou lá e voltou, cara. Porque... É. Ou ele pegou a dele e trollou a pessoa que comprou o pote dele por 1.000. Ele peidou no pote. Afinal é da China, né? E todo mundo sabe que da China é pirata, né? Tem coisa boa da China. É? Tu compra da China? Aqueles brinquedos de chumbo que não cansa em 15 anos. E eu espero comprar de lá. Várias vezes, que é claro, ainda não fiz isso. Mas... Tinta base de chumbo e estanho é o que tem mais lá. Normal. É. Se a gente for falar sobre poluentes internos, né, mano? É. Esse negócio vai longe. Vai, calma. Caramba, cara, eu tenho uma notícia interessante em relação à Copa, já que a gente tá perto da Copa e tal. Quase 2 meses. Não, protesto não. Essa reclamação no Brasil de morrer só 6 pessoas aqui no, aí para a obra, aí acontece alguma coisa. É claro, 6 vidas são 6 vidas, né? É, 6 mas vidas. Lá em. Eu não sei se no Catar ou no Emirados Árabes. Catar. É, a Copa de 2024. A Copa de 2022 vai ser no Catar. E eles já estão construindo os estádios lá. Muito mais avançado do que o Brasil, é lógico, porque o Brasil é tudo de última hora, né? É Brasil. Aí o que aconteceu? Se não for o Brasil, não. As mortes já estão contabilizadas em 800 pessoas lá. Trabalho escravo. E eles estimaram que até 2022, se eles não pararem com essa negócio de furadeira na testa... Olha essa furadeira! Porque morreu 800 pessoas em pouco tempo, né, cara? Agora, eles estão se atirando do prédio, né, cara? Só um momento. Morreu 6 pessoas, o Brasil atrasado. É. Lá o negócio é mais avançado que morreu 800 pessoas. Agora, pra mim, o brasileiro é mais esperto nesse momento. É, porque, aí foi muito mais... Porque meu amigo morreu sem... Quantos? 800 pessoas já morreram. Como? A próxima Copa vai ser da Rússia. Terei 1.000 virgens no paraíso! Não. 1.000 virgens no paraíso! Não, eu fico imaginando assim, sabe, aquela cena de 300, o cara murando, fazendo com os corpos dos inimigos. Eles estão construindo assim um estádio. Cara, 800 pessoas pra construir um estádio, cara. E pra quando chegar em 2022... A estimativa são pra 4 mil pessoas mortas nas obras de Catar. Mas, Armando, não é porque também estão construindo e estão levando tiro? Aí próximo, aí ele agarra. Aí eles vão construindo em cima, eles tiram o alvo, né? Eles treinam o exército do Catar lá. O Catar não é uma democracia. aí. Uma democracia. Democracia. É que eu tava lendo e fui com a notícia. É isso que resulta da pessoa que fica vendo anime durante a gravação. Não, tu viu? Uma democracia. Não é uma democracia, viu? Democracia. Ai, meu Deus. Hoje não é meu dia. Vai rolar mais, porque eu vou continuar passando falando notícia e assistindo anime ao mesmo tempo. Por favor, a última notícia, eu acho, né? Olha só essa aqui, ó. Cadela pintada de rosa é obra de arte. Animal foi fotografado no Museu de Ludwig, em Köln. Deve ser russo. Na Alemanha. É, alemão, russo, a mesma coisa. Uma cadela é arte. Arte. Qual é a sua opinião sobre isso? Isso onde é isso? Na Alemanha. Na Alemanha, ok. Sabe como é que é a arte no Brasil com animais? Foi a última vez que eu me lembro, já faz um tempo também, né? Um miserável pegou um cachorro de rua, amarrou, colocou ele num poste e deixou o animal definhar até morrer porque disse que aquilo era arte. Cara. E as pessoas iam pra prestigiar o trabalho dele e ficavam visualizando que era ver o cachorro morrer. E ninguém fez nada. Não, eu não tô nem questionando. Isso é um ato cruel. Isso é um ato desumano e tal. Ele deve ter arcado. Mas esse aqui é o francês. Arcado? Não, ele é um artista. Foi arte. Esse artista aqui, ó, o Pierre Hugh, ele diz que o animal faz parte do evento, que ele é considerado. Porque o contraste do animal, porque é um animal branco com a pata toda de rosa, uma patona, tu vê aquela pata se mexendo, aquilo destaca. Vamos supor, imagina só. Cara, eu vou pintar um papagaio de alguma cor, cara. De pintar o cabelo de um urso, por exemplo. Agora tu imagina urso só. Urso não tem cabelo. Tu acha que é arte? Vamos supor assim, Michelangelo, Da Vinci e outros devem estar se revirando. Tu acha que é arte? Não, isso daí é judiação de animal. Eu já vi muito acontecer da batinga. Com pintinho. Com pintinho. Os pintos de todas as coisas. Ou no México, que eles. Olha só. Atração turística local, eles pintam um burro de rosa e você tira uma foto com um burro de rosa. Isso é atração turística. Não, isso aí acho que é tão judiação, não sei, cara. Não, dependendo. Depende de como pintar o bicho, tipo. Da forma, se a tinta judia do pelo do animal. Agora, imagina assim, sei lá, num Lava Jato, coloca no lugar de sabão tinta e joga, coloca o burro pra passar lá pelo meio. Ah não, ele vai se afogar em algum momento, porque Lava Jato é sacanagem. O Beck tá imaginando coisa aí. Nossa, é um método cruel isso aí. Agora... Você sabe que agora a Dilma, ela, na última reunião do PT, ela. Peraí, só uma coisa. Ele tá falando de animal, do Chico, lembra da. É a Dilma, né? É a Dilma. A Dilma. Não é um animal, todo ser humano. Como é que tu chegou no. A gente falando de animal e chegou na presidenta? Sabe, né, que na última reunião do PT ela foi nomeada a próxima candidata do PT, né? Então. A próxima, mas ela já tá em burro, quem gosta, né? Por favor, pessoas de cérebro desenvolvido que estão ouvindo a gente nesse momento, pensem no nas voto. Eleições. Mas a gente chegou nesse assunto, cara. É? Não sei, vamos cara. Mudar. A gente tava falando de animal e não, é porque eu disse que é mal. Mas se bem que a Petrobras é notícia mesmo, é bizarro, tipo, o que aconteceu. O contrato tava errado, a coisa tava errada. Tava tudo. Não, é uma empresa multinacional. E as criaturas não sabem ler. Não tá escrito no papel, não sabe. Cara, eles são tão ricos e diz que inteligentes. Não, muitas vezes eles não vão me enganar. Desculpa, cara, mas um cara, porque primeiro fizeram um anúncio dizendo que o valor pago foi 1.200.000. Aí agora saiu uma nota dizendo. 1.200.000. Foi 1.200.000. Aí depois agora passou um bilhão. 1.900.000. E falaram, a gente emitiu um documento errado. Olha, é isso aqui que é o certo. Ah, então assim é fácil fazer negócio. É por isso que eu digo, cara, a carreira dos sonhos é ser um contador, que o cara sabe ganhar dinheiro. Se é uma. Como o dela da mulher do Heisenberg? Ai, cara, uma laranja. Ela é contadora. Pois é, o nome dela. Mas cara. Ser mais cara da vida. Só ficar ali, na boa, lavando dinheiro. Caramba. É, isso é um incentivo muito bom pra sociedade. Mas me desculpe, você, ser humano, cara, não tem como crescer no Brasil. Não tem. No Brasil, cara, ninguém cresce honestamente. Não tem aquela música. Só debaixo da graça de Deus é comum. Não, o Silvio Santos tá aí pra isso. A música lá. O pobre cada vez vai ficar mais pobre. O Silvio Santos pediu. É, meu camarada, pobre só vê avião de baixo pra cima. É isso aí, mano. E só sobe na vida quando explode o barraco. E aí, mano, quando é que nós vamos ser igual aos ricos, hein, mano? Sei não. Quando será, hein? Ajuda do... Tem aquela música lá, o pobre cada vez fica mais pobre, rico cada vez... A gente citou isso no... Eu tô nem aí, vai, vai sair de novo. Eu quero mais uma notícia antes, pra gente fechar bonito. É, tem que ser com... Tem alguma aí? Tem que ser com chave de... Você sabe que é com chave de esterco. Hã? Síndrome de merdes. Merdes. Síndrome, que ela é muito parecida... com síndrome respiratória aguda severa. Que é a SARS. Isso. Ela causa falta de respiração. Ela apareceu pela primeira vez na Arábia Saudita. E aí ela foi detectada recentemente nos Estados Unidos. Tinha que ser gringo. É tipo uma doença nova que tá aparecendo aí. Viral. Ah, é uma doença sim. Viral. Ah. E justamente por isso que ela tá causando preocupação, porque ela é viral. Porque ela é, e também ela é fatal. É. Em alguns casos morreu, fatal. E o pior, ela é mais suscetível a pessoas que trabalham no ambiente hospitalar. Mas também... Ou que trabalham em Copa, né? Falando em Copa, só agora que eu consegui trazer de volta a memória, vocês estarem, né, hospitalar e Copa. O Brasil está encobrindo os casos que estão crescendo absurdamente de dengue e eles não vão dar anúncio nenhum até a Copa, até depois da Copa, porque, né, vai sujando no Brasil e não vão querer vir para cá os gringos. Sabe como que é, né? O mosquito da dengue agora criou resistência a todos os inseticidas produzidos. Eu sabia. Isso está saindo em todo tipo de jornal. Lá fora. Não, aqui no Amazonas está saindo todos os jornais. Não vai para fora, não vai. Todos os jornais estão sendo anunciados. O internet está aí para isso. Quem quiser de fora visualizar, consegue. Isso tem jogador da Europa que não quer vir para cá. Com a desculpa que é o calor, que eles não jogam por causa... Mas, cara, esses caras jogam no Catar, na Arábia, nesses lugares que... Mas lá é frio, cara. Não, lá é frio, cara. Não. Egito, meio-dia, os caras jogando. Não, meio-dia eles não vão jogar nem a pau. Lá, eles jogam à noite. Lá, por exemplo, a temperatura é 80 graus de dia. À noite, cara, cai pra menos de 270. É, foi 82, né? Não, lá, não é a criança, né? No deserto, de dia, faz mais ou menos de 40 a 50 graus. E à noite, faz 0 graus. Faz 0, menos de 0 graus. Não. Aqui não. Aqui é 80, vai ser 80 de manhã, de tarde, de Por isso, se você visitar o nosso blog, o Universo da Arcaólica, você tem um tutorial de como você zoar de forma educada um gringo. De como você... Como que a gente zoaria um gringo? Ah, tipo... Ele não fala português, ele fala, eu sou o filho da... Aí ele vai repetir. É só tu colocar pi. Tá. Induz as pessoas a pensar. Fala alguma coisa pra finalizar isso daí. Obrigado pela audiência, obrigado por suportarem a gente, espero que vocês tenham gostado. Visitem o blog, baixem todos os podcasts e respondam, digam alguma coisa que vocês acham. Dê sua opinião. Passem adiante, avise sua tia, sua avó que esse programa. Seus amigos, né? Seus amigos, principalmente, seus amigos. Porque sua tia e sua avó, elas não vão gostar muito do nosso assunto, eu acho. Certeza. Mas tente. Não. Todo mundo. O que você tá falando, cara? O que tu tá falando? O que tu tá visualizando aí, exatamente? A mente de Armando é um negócio confuso. Baixe, também pegue o link. E em breve o Armando vai estar fazendo operações em você, abrindo você. Que operações? Tu não vai ser médico? Tu não vai você tá maluco, cara. Esse Nubeck não gira bem da cabeça, não, cara. É isso que dá assistir anime durante a gravação. É que eu não presto atenção nele, eu não quero saber da vida de macho. Ele não é macho. Alice é um macho. Até a semana que vem. Obrigado e até a próxima. Mas você tomaria um remédio feito pelo Armando? Mas o Armando nunca vai fazer remédio. Ai, cara, ele não tá. Olha, ele não é cara, como ele já me deu tanta profissão hoje, cara. Mas ele é químico. Químico dá pra fazer remédio, dá pra fazer química. Química industrial. Dá pra fazer detergente, dá pra ele fazer química sabão. Química industrial, brigar com detergente, sabão, petróleo, essas coisas. Ah, então ele não merece nosso respeito. Merece. Não merece, não. Merece. Não, se ele pudesse sintetizar uma droga que matasse alguém, aí merecia respeito. Pode ser droga também. Ele pode, lógico. A base inorgânica, né? Base orgânica e inorgânica. Na verdade, ele pode tanto... Eu espero ganhar muito dinheiro, fazer... Tu raspa a cabeça. Eu, em vez de contar o meu dinheiro, eu vou pesar ou contar por metro quadrado a quantidade... Fala say my name, say my name. Say my name. Vai lá. Say my name. My name. É. Seria não, pode deixar isso daí na gravação. Se vocês estão ouvindo alguma coisa, a gente está num lugar semi-público. Semi-público. Vai dizer que a tua casa não é a casa da mãe Joana. Não é. Não. Eles tentam. Vamos lá, continue. Já posso ler? Vamos lá. Eu acho que... 2 centímetros de pau, 5 centímetros de pau. Cara, isso vai ser cortado, né? Tu tá falando do comprimento, mano, de diâmetro? Não, 2 centímetros de pau ou 5 centímetros de pau? É porque se tu já tem o suficiente, tu já se fosse quer 2 centímetros, vamos ficar na mesmice, entendeu? Agora, se tu já tem, já tem uma deficiência, aí tu já quer 5 centímetros, entendeu? Simples, chifãozão. Tá bom, vamos lá. Começando em 3, 2, 1. Que não grite nada, por favor. 0. Deixa a introdução pro final. Por que eu sou apresentador? Essa é a pergunta? Pergunta do dia. É. Devia colocar mais pra cá pra vocês, assim, ó. Eu tô centralizado. Eu tô pensando na centralização, já que vocês estão... Tenho aqui também. Tá. O que... Não, peraí. O que eu falaria na minha apresentação? Peraí. Tá. Como é que alguém começa um programa? Como é que a gente começa o programa? Fala, galera! Aí, ó. Ali chama. Ensina pro Armando, faz um migué. Como é que a vida funciona pro Armando? Mostra. Fala, galera! Aí, isso é noiado, rapaz. Porque todo locutor de rádio tem esse negócio. Aí, galera, vamos lá e tal. Moçada, fala moçada. Moçada, é, né? Moçada. Porque agora se virou pra gente, vocês... Quer que eu faça uma introdução? Vai. Introduza. Vou tentar aqui, ó. Introduza no Armando. No Armando. Olha, quando você não tava aqui, isso não era problema. Quando você tava em Manaus, isso não era problema. Agora que você tá aqui é outra coisa, né? Eu não estou aqui e ele é seu. Olha, mostra pro Lubeck isso daí, mostra pro Lubeck isso daí. Tá bem. Não, cara, não. Olha ali, Lubeck. Chora, criança, chora. Ontem eu tava baixando 700. pega. A lágrima se no cano. Vai, bicho pau. Vamos fazer uma introdução. Peraí, deixa eu procurar a garganta. O gatinho faz um. Pois é, Chaves. Tem que ser hoje. Chaves. Tem que ser hoje. Vamos lá. Não, você começou, você tinha começado, você falou eu sou bicho pau, aí eu falei eu sou da Poli. Não, não falei que eu sou bicho pau. Você falou. Tá, depois eu volto a fita e a gente vai ver. Repete de novo aí. Não, já começou, vamos nessa, vamos seguir em frente. Porque eu não tava gravando aqui. Ela não começou a gravar aqui. Ah, oh, meu Deus. Então vai ficar essa introdução mesmo, depois a gente volta. É. Começa a gravar agora. Ok. Ah, pro baixo menina. Tá presente. É, o nome dela é Issa. Não, ela... Ok, ok. Eu posso dar uma introdução do gênero, por exemplo, se... Pode, esse programa aqui é a casa da mãe Joana, pode dar. Ah, é a casa... Opa! Só não pode falar nome. Opa, cuidado aí, que o negócio compromete as pessoas. Tá. Corta a pasta. Não. Alexandre! Ai, meu Deus. Alexandre, abaixa esse som aí. Ah, vamos seguir. Calma, calma, vai embora. Tá. Ou não. Não. É que é um... Peraí, pausa. Não precisa dar pausa não. Não, eu corto. É isso que ele fez. Júlio, ele me chamou uma vez e eu disse que vai ser um filhote de chupa-cabra. Tô ocupado agora então, gravando pra rádio. Pra rádio. Mamãe tá em casa e o Val também. Vai lá que eles, daqui a pouco eles vão sair pra ir pra estrada. Ainda estão. Tá, tchau. Vou fazer uma edição muito boa com isso. Pessoal, eu também sou pai, mas... Aí, ó. Olha aí! Olha o que ele falou, cara! Eu não que tá gravado! Tá gravado! Foi sem querer! Mas foi sem querer! Não! Esse aqui eu vou guardar pra sempre! Mas nem por isso, vocês me dispensam! Eu vou editar, ampliar várias vezes, fazer uma hora só nesse áudio, cara! Mas nem por isso vocês me poupam de vídeo disso. Eu sou pai também, mas nem por isso. Essa foi a frase da noite. Frase da noite. Porém, ele fala que. Só dá pra meter a cabecinha, né? Verdade. Desse eu ano. Eu botei na Dilma. Esse não pode, cara. Ele tem que ser pode, neutro. Acho que pode. A gente tem que ser neutro. Acho que neutro que nada. Nossa, isso aqui é internet, meu amigo. Isso aqui pode tudo. Não, isso é internet, mas. Pra internet vai, com coisa não. Vai ser duas edições. Não, isso pode. Aí você tira a parte da Dilma. Tá, essa é a opinião de vocês. Vocês não vão votar nela. Tu vai votar na Dilma? Não, eu não vou dizer que eu vou votar. Tu vai votar na Dilma? Não, vou ver as propostas. Se tu vai ver que proposta. Se ela disser, vou desfazer tudo que eu fiz, eu voto nela. E mais um pouco, eu nem posso... Sempre vou levar sempre pra trás da... Quero te dar meu cu. Você vai pra internet. Se vocês estão ouvindo alguma coisa, a gente está num lugar semi-público. Semi-público. Semi-público. Vai dizer que a tua casa não é a casa da mãe Joana. Não é. Eles tentam. Vamos lá, continue. Já posso ler? Vamos lá. Eu acho 2 centímetros de pau, 5 centímetros de pau. Cara, isso vai ser cortado, né? Tu tá falando do comprimento, não do diâmetro? Não, 2 centímetros de pau ou 5 centímetros de pau? É porque se tu já tem o suficiente, tu já se quer 2 centímetros, vamos ficar na mesmice, entendeu? Agora, se tu já tem, já tem uma deficiência, aí tu já quer 5 centímetros, entendeu? Simples de confusão. Tá bom, vamos lá. Começando em 3, 2. Que não grite nada, por favor. Zero. Deixa a introdução pro final. Por que eu sou apresentador? Essa é a pergunta? Pergunta do dia. É. Devia colocar mais pra cá pra vocês, assim, ó. Eu tô centralizado. Eu tô pensando na centralização, já que vocês... Tem um aqui também. Tá. O que... Não, peraí. O que eu falaria na minha apresentação? Peraí. Tá, como é que alguém começa um programa? Como é que a gente começa o programa? Fala, galera!